sucesso. Jonas Queen no violão, JP Studio Fama nos teclados. Chama! Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu carro pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno com seu amor, deixa de ser pião, te ouvi montão, meu violão. Não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não, não deixo não. Deixa de ouvir forró, o meu naldão, meu violão. Não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não, não deixo não. Não tem amor que vale isso não. Chora coração, chora coração. Pra essa loja Fazendola, panificador ideal. E mais sucesso! Larga não! Essa é linda, essa é linda. A Rocha Tata Lanches. Usar uma roupa parecida, tentou. O mesmo corte de cabelo tentou. Vou te contar onde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase, é te pedir volta daqui até Marte. Se Deus fez o trás de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. É uma minha e outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. É uma minha e outra dele. É uma minha e outra dele. É uma minha e outra dele.